família da puta. Essa filha da puta. Quantos amigas tem? Quando ela fica no caminhão, essa puta se é pela. Ela se é que nem a bolada. Piracas e pela perda. Pereira, pereira, pereira.